Rádio Sarau, estamos aqui mais uma vez, quinta noite, aqui ao pé da letra, um programa que fala sobre composição, música de todas as espécies, todas as tribos, mas principalmente falar sobre letra, poesia, e sempre temos um convidado, e essa noite eu tenho aqui o prazer de receber Jay Wacker, um compositor que está na luta já faz uns 12 anos, é isso, Jay? É, boa noite, Bruno. Se você levar em conta o tempo de relação na noite de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu morei muito tempo em São Paulo e fiz muitos shows pelas noites de São Paulo, isso desde 90 e, sei lá, 8. Então, estamos em 2013, são 15 anos, 16 anos de relação. Que legal. Agora, meu primeiro disco, que se chama Nem Tão São, ele é de 2000. 2000. Esse é o primeiro formato. Primeiro disco que eu lancei solo, autoral, tal, foi esse. Antes já havia feito algumas coisas com uma banda e também participei como protagonista de um musical que se chamava Casas de Cazuza, Sim. e também chegou a lançar um CD do Casas. Mas o meu primeiro CD solo, Nem Tão São, é de 2000, Beleza. 13 anos Com já. a maioria músicas tuas, claro, mas eu percebi na tua biografia que ele tinha também algumas músicas escolhidas a dedo ali, né? É verdade. O meu primeiro CD, que é o Nem Tão São, e o segundo, que se chama Vendo a Mim Mesmo, esses dois CDs, eles também têm músicas de outros compositores. Assim, eu achei que naquele momento eu precisava mostrar para as pessoas, como se fosse uma bula, como se fosse uma pista, na verdade, do que eu faço. Então, Suas pegar uma referências, referência. né? Essas Então, referências. pegar, exatamente, pegar um trabalho, uma música, no caso do Nem Tão São, tem lá o Djavan, tem lá uma da Marina Lima com Antônio Cícero, e tem uma do Herbert Viana, que é quase um segundo. Sim. Então, pegar essa música que as pessoas conhecem e Para dar a minha começar, cara. digamos, para começar. Não, aí eu dou a minha cara, eu empresto a minha identidade, e com isso as pessoas entendem. Ah, então esse cara é isso, ele pega essa música que eu conheço e a cara dele fica assim. Então, naquele momento do primeiro disco e do segundo também, eu achei importante ter essas poucas canções, assim, três ou O que quatro você achou da num. resposta nesse sentido? Então, eu tinha três ou quatro no universo de 12 em cada CD, e isso funcionava justamente para isso e para compor mesmo o set, né? Porque eu tinha poucas músicas para colocar no show. E não, é diferente você fazer isso de você meramente reproduzir a canção como ela já foi feita. Isso se chama cover. E cover eu não faço e nunca fiz. O que eu faço é realmente tentar buscar na canção a minha cara e Sua imprimir essa leitura, minha cara. É dar identidade mesmo, assim, tipo, como eu me aproprio dessa canção. Trabalhando até no formato, às vezes, na estrutura, no tom, no andamento. Então, nesse sentido, eu acabo me apropriando de cada canção. Claro que no Nem Tão São, especialmente, mas também no Vendo a Mim Mesmo, eu ainda era um artista num processo de descoberta, tentando tatear, assim, por onde eu ia e tal, e eventualmente acertando e errando bastante, assim. Acho que a gente faz isso ao longo de todo o percurso da carreira, mas naquele momento ainda era muito cimento fresco, tinta fresca, sabe? Então, ainda me descobrindo e percebendo coisas que não funcionam tanto e outras que funcionam melhor, me descobrindo como compositor. Então foi importante. Aí a partir do terceiro CD, que é o Você Não Me Conhece, aí eu passei a lançar trabalhos 100% autorais, assim, eu já não gravo mais músicas dos outros, embora eventualmente eu faça isso em projetos paralelos, como eu fiz com Renato Russo, ou como eu fiz com a banda The Cure. Isso eu tenho feito por aí de vez em quando. Entendo. E agora então, depois que você pegou, digamos, a veia e também o gostinho, né, de você ter as suas músicas tendo uma recepção, isso acho que é todo compositor quer, né, ter o seu público cantando suas músicas, pedindo elas no show, né, fazendo setlist, né, o público fazendo seu próprio setlist. E aí fica difícil, né, a fazer depois o primeiro processo, né, de novo, né. Na verdade, assim, eu tenho um tempo de show e é muito engraçado que sempre falta, assim, isso é muito gratificante, né? E por conta da, na verdade, em função de uma necessidade de viabilizar os shows, eu acabei desmembrando o que eu chamo de mundo ideal para eu apresentar o trabalho tal qual ele se apresenta nos CDs. Eu teria que contar com uma banda de 5 integrantes, mais ou menos, com um tecladista, né? Porque tem muita programação. Tem muito pad, tem gente. Só que começa a inviabilizar, porque isso, para você conseguir viajar com uma estrutura de uma banda enorme, com técnicos de som, com holds, ou você tem uma condição que não é a minha, não é a minha realidade no mercado, ou você se adequa, você se adapta. E o que eu fiz foi isso. Então eu desmembrei o show. O repertório do show tem mais de um universo, acho que o meu trabalho transita por mais de uma vibe. Eu desmembrei em um show que eu chamo de porradaria com um trio, onde eu concentro a faceta mais roqueira, mais, entre aspas, no bom sentido e não pejorativo, a faceta mais barulhenta. E no outro show, eu faço um show piano e voz com o Beto Pacello, que é um grande músico também lá de São Paulo. Eu tô aqui no Rio, né? E eu acabo mostrando as músicas mais, entre aspas, também calmas, lentas, embora nas letras tenha bastante coisa ácida, não é essencialmente balada e tal, não. Mas eu acabei desmembrando e assim viabilizando apresentar os dois shows. E é engraçado que eu faço esses shows, são 95% diferentes. Assim, o repertório é outro, embora os dois sejam autorais. Então eu apresento num show 20 músicas, no outro show outras 20, e são músicas diferentes, todas próprias, assim. E as pessoas cantam tudo e gostam igualmente. Então é muito É, prazeroso acho que isso. já vira um show conceito, né? Cada um vira um show conceito, cada um na sua vibe, né? Isso é importante. Você sabe que eu fiz lá em São Paulo, no Tom Jazz, no final de semana, que eu acabei chamando o show de dois atos. Eu fiz na sexta o show Piano e Voz e no sábado o show Porradaria. E esses dois atos acabou virando um projeto que foi, a gente escreveu no escolheu. Então, ao longo de 2013, a gente vai apresentar por alguns SESIs de São Paulo, interior de São Paulo, os dois atos. Então, eu vou viajar com o trio e o Beto e eu vou fazer esse show, que Legal. faz metade do show com piano e metade com a banda, assim, e mostrando músicas, sei lá, não sei quanto tempo a gente vai ter, mas mostrando músicas de universos bem diferentes, embora todas dialoguem, tenham coerência e porque nascem do mesmo, são Assim, oriundos do mesmo. na verdade, na mesma alma, né? É, Olha exatamente, só, que amigo. tem um lance. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso aí, que já eu quero já tocar no assunto mesmo de qual da quando que o Jay é o, digamos, o anjo e o demônio aí. Certo. E daqui a pouco a gente volta. Vamos escutar um pouquinho dos CDs antigos, pode ser? Pode, cara, você manda. É, a questão é essa aqui. Pintou a música na conversa, a gente acaba tocando ela aqui. Então eu vou pegar uma música de cada CD, do Nem Tão São, e outro do Vendo a Mim Mesmo, ok? Vamos escutar, Ok. vamos apresentar pro pessoal que não conhece. A gente volta daqui a pouco com Ao pé da letra, aqui na Rádio Sarau. Valeu. Vamos nessa.